Vamos embora, mais que assim. Poxa, nego, velho. Bruno, ao vivo. Carlos Silva. Alô, Murilo Almeida. Andressa Silveira. Tádia. Seis horas da manhã, eu bebendo virado. Ricardo Paulista de Pernambuco, tamo junto. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Tô quase doente, Thaís Barreto, um beijo. E a batida do grave batendo sem compaixão. Som desse teaser toca o meu coração. Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber. Só não esqueci de quem devia esquecer. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lampada de saudade que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lampada de saudade que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Arro. Seis horas da manhã e eu bebendo virado, com o som do carro tentando esquecer. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Tô quase doente de tanto sofrer. E a batida do grave batendo sem compaixão. O som desse piseiro toca o meu coração. Já bebi tudo que eu tinha pra beber. Só não esqueci quem tá em casa. Jogou pra cima e canta. No copo tem cachaça, no coração tem você. Uma banda de saudade que maltrato faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. No copo tem cachaça, no coração tem você. Volta a beber, senão eu volto a beber. Chama no piseiro, nego, velho. Simba! Bruno, pra tocar no seu coração. E também é show, nego, velho.